Oscar Juliette, cotejamento correto, pátio 5-5 a bordo, pressionamento táxi, torre, 186, bom voo. Paulo Salvador, Papa Romeu, Lima Alfa Romeu. Lima Alfa Romeu, confirme o pátio 5, contra a retenção de decolagem, 1-7-2-8. 1-7, hangar da base, pode reportar o vento? 280 graus com 13 nós. Decolando a 28. Quente, o hangar que se encontra é bata? Afirma. Se chama controle, Ilhéus, frequência 201. 201, Ilhéus, Safadão, bom dia. Bom dia. Tá 363, informação, quilo. M3 Guarulhos, confirme o nível? 380. 380, informação em curso, aquilo será coordenado, é de cópia. Mandando. 980, clear to line up and take off, turn 828, wind 240 degrees, at 1 to knot. Line up and take off, runway 28, American 980. Autorizado o táxi, Oscar, Oscar, Juliette, para ingresso no 7. Controle Salvador, Otávio de Acor, 10 minutos fora. Gente, Quebec Golf, mantenha 500 pés em condições visuais, na minha escuta. TAM 9400, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, vetor radar para sequenciamento, voe proa 060. Seu limite é o custo do localizador. 2000 pés, descendo para o... na proa 060, no 0 no 5, limite a localagem, 9400. Tá ligado, ingresso no 7, informe alinhado, as costas, Julieta. We are on the Heron departure. American 980, climb to flight level 410, radar surveillance. Thank you, Quanta 410, American 980. Is it possible direct Arakazu, American 980? Stand by. Thank you. Paulo Salvador, autoriza o Lima Alfa Romeo acionar por conta e risco? Recebi sua autorização agora para o conceito de equipe, é acionamento por conta e risco. Certo. Perda na proa 330, autorizada final, pista 28, reposto estabilizado no lock. Perda 330, reportaremos estabilizado no localizador, está no 9400. Fala descend sign for 14. Salvador, Romba 24, estabilizado o localizador. Romba 24, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 612. Romba 24, completar a final, chama na torre em 118, decimal 612. Romba 24, estabilizado no localizador. Frequência 126, decimal 85. If unable, 125, decimal 45. American 980, 2685, if unable, 12545. Bump you, American 980. Bom dia. Autorizada, venta de 240 graus com 10 nós, Juliette. Bomba 24 está com o trem baixado e travado. E confirmando 120 metros iniciais de pista praticável. Negativo, os últimos 90 metros impraticáveis. Últimos 90 metros impraticáveis. Bomba 24. Salvador, bom dia. Está 9400, localizador 22. Bom dia, 9400, continua aproximação, número 2 na aproximação da 28, aguardando instruções para pouso. O vento é de 240 com 10 nós. Aguardando autorização. Pouso, está 9400. Solo Salvador, gol 1923, pushback em acionamento, posição 04. 1-2-3, posição 04, utilizado pushback em acionamento, reportado. Livre pushback em acionamento para o gol 1923, na posição 04. Reportará para o táxi, capitão Uso 22. Solo Salvador, Lima Alfa Romeo, na sua escuta. Lima Alfa Romeo, pronto, cópia. Afirmo. Papão meu, Lima Alfa Romeo, Salvador para IRC 065, decola 28, após a decolagem, mantenha a proa até o contrato com o controle. Em coordenação com o controle, após para voar direto. Aguardo na autorização do mesmo. O transponder 51 no 0, controle 119, decimal 35. Decola da 18, autorizado 065, decola com o 18, mantendo a proa até a autorização do controle, acionado 51110, controle 119-35, Papai Meu Lima, Alfa Romeo. Estou informando, decola da pista 28, pistinhoso 28. Afirmo, o 28, confirmo. Lima Alfa Romeo, confirme o POB? 03. 03 a bordo para acionamento e táxi, chama a torre, 108-612, é bom voo. 118-6, muito grato. Victor, Delta Guardia. Gente, Alfa Victor Juliette, número 2, aguarde. Já da mata, para ataque até a carteira 28. Sim, está livre, inicial táxi, chame para ingresso na pista no 7, Romeu. Já pronto para... TAM 3663, pronto, cópia. Pronto. TAM 3663, está autorizado Guarulhos 380, nível via Upper Whisky 50. Decolado 28, após a decolagem, mantém proa até 2 mil pés. Após 2 mil pés, curva esquerda na saída Goleval, Eudes. 5135, eu transpondo o controle 119.35. Então, Pátio 4, ventos 240 graus com 29, chame na final para pouso. Para na final da 17. Lima Alfa Romeo para ingresso na 17. Autorizado, Lima Alfa Romeo, pista no 7, libera na Quebec. Libera na Quebec, Romeo. Feito, via pit, descendo via 1015, ciente Corona. Lima, Vitor Delta, solo. Roma 24, solo 52. Hoje livre, táxi, vai liberar na próxima direita, confirme. Roma 24, afirmo, próxima direita, livre táxi. Ciente. 4 horas e 40, alterno Galeão. 9400, confirmando a restrição dos últimos 90 metros inoperantes. O vento é de 260 graus, com a intensidade de 1,29. É autorizado, posição pista 22, ciente da restrição dos últimos 90 metros. Então, 9400. Afirmativo, então estou autorizado na 22, 9400. Delta, o solo. Confirme destino Manati. Delta número 2, para qual pegada? Alfa Victor Juliette, a intenção seria vou colocar os meus corredores? Em Salvador. Pode voar para destaque? Autorizado por Odicari. Obrigado, transmite 454, descendo então para. Pode confirmar aí qual seria o ideal? Posso, desce via. Ok, descendo via, obrigado, transmite 454. Juliette Alfa. Boa parada, Alfa Lima, Alfa Romeo. Victor Juliette, pronto, cópia. Alfa Victor Juliette, autorizado, sobrevoo e toca permitido em Veracruz, 1.000 pés, decolador no 7, primeira curva direita, corrido axé restrito até liberação do controle. Aciona o transponder padrão, 0151, o controle é na frequência 109.35. Cotejamento correto para acionamento táxi 2, 108.612. Solo, muito bom dia, da 9400 na Delta, livrou. Da 9400, autorizado cruzamento da Alfa em frente, via Kilo Pato 3, no Pato 3 aguarda instruções. Eu vou junto ao centro. A partir de 40 milhas. Gente. Consegue via Patio 3 e aguarda para ingresso na Juliette OTAN 9400. Afirmo. Torre, Salvador, aproveita a possibilidade de acionar a BR para mais sucesso, por gentileza. Decolado 17, primeira curva direita, corredor axé restrito até a liberação do controle. Aciona o transponder 0121 no controle 119.35. Mike Eco Delta. Até o que é que você está que é o Afirmo, obrigado. Para 28, até o ponto de espera na minha escuta, quando pronto no ponto de espera chama 2, 108.612, ajuste no 0 no 5. Sente, livre, táxi alfa, é, no ponto de espera chama 2, 118.612, Lima, alfa no meu. São 09. Batião 9 no corte na escuta. Solo Salvador 3859. Se manda Shell ou BR? BR, por favor. Salvador, gol 1923. Autorizado a linha de decolada 28, venta de 260 graus com 10 nós. A linha decola, cabeceira 28, bom 923. A gente tá... fala seu com nome, link de frequência, já foi coordenado, ok? Quero ver. Obrigado. Avianca 6311, completa final, chame agora a torre 118 decimal 6. Ok, obrigado. 118 6, 6319. Salvador Ground, 3304, information Bravo, request 380 to Brasília. Do you inform, confirm the flight level? 380 is possible, turn 3304. 380 to Brasilia, turn 3304. Stand by. Standing by, turn 3304. 35. 1935, 923, bom dia. Primeiro nave chamando a Avianca? Isso, 1-1. 6301, 90280 graus com 10 nós. Autorizado pouso na B8, confirmando a restrição dos últimos 90 metros impraticável. Afirmativo, tem livre pouso na 28, 6301, visual, certo, obrigado. É a radial ou posso voar agora e dar presença? Pode voar gole, o gol 923. Okay, dá presença por onde voa ele, gol 923. Mantém ponto de espera, Papá Romeu Lima, Alfa Romeu. Super Whisky 58. Decolando no 7, primeira curva direita, saída Gole Val, após Gonza. 5124, transponda o controle 119.35. Lima Victor Delta, apenas confirmando, decola 28, após a decolagem mantém a proa até 2.000 pés, após 2.000 pés, curva à esquerda na saída Gólia Val Gonza, 5124 transponda, coteja. Oi, Salvador Lima, Alfa Romeo, pronto no ponto espera da 28. Silêncio, mantém o ponto espera da 28, Lima Alfa Romeo. Mantendo o ponto espera, Romeo. Após curva esquerda, Lima Victor Delta. Informe o PUB, o Pato que se encontra. Estacionamento táxi à toa, 108.612, o Lima Victor Delta. Fazer o Alfa de Juliette, alinhado, não, não peço pronto. Ciente, aguarde o chuveiro para decolar, Juliette. Aguardando o Alfa de Juliette. Pronto, cópia, 3-8, estourado. É, foi. Autorizado Curitiba, nível de voo 280, via Upper Whisky 58. Decola 28, após a decolagem mantém proa até 2.000 pés. Após curva esquerda, na saída Gólia Val, após Gonza. 5141, né, o transponder o controle 119.35. Curitiba, decola da 28. Mantém proa até 2.000 pés. Após curva esquerda, na Gole Eval e Gonza. Upper Whisky 58, 119.35, 51, 51. Confirme se copiou a restrição após a decolagem da 28, manter proa até 2.000 pés antes de iniciar a curva esquerda. Gente, mantém proa até 2.000 e após curva esquerda, Gole Eval Gonza. Afirmativo, cotejamento correto, informe seu portão. Alô, 7. 07 é o portão, reposte quando pronto. Beleza. Salvador, tá 3663-05, pushback acionar. 3663, portão 05 autorizado, pushback acionamento reportado. CET, apontamento. 9. 19. Lima, Vitor Léo, autorizado cruzamento no 7, o 7 táxi via Mike, na Lima, vai chamar lá na mente, só 129. Confirmando somente os últimos 90 metros disponíveis, não é isso? Afirmativo, apenas os últimos 90 metros em disponível. Muito obrigado. À esquerda, para a posição 01. Juliette. O Avianca 63, o nono. Limão, forró meio olhado e pronto na 28. Petrilli, tá batendo o Alfa Victor Juliette, da cola da 17, a sua escuta. Eu peço corredor axé, informe farol da barra, Alfa Victor Juliette. Me peço corredor axé, reportarando farol da barra, Alfa Victor Juliette. Estou operando com... somente 90 metros, né? No momento? Afirma, os últimos 90 metros, cabeceira 28 em usa. Então 90, obrigado. Salvador, Lima, Victor Delta, na Lima. Gente, mantém a posição na Lima, o Lima, Victor Delta. Lima ativa, mantém a posição na Lima. Salvador, 605, teria saída prevista aí pro Galeão? Gole. Grato, não aguardo a autorização. Gente, contato com o centro no exato momento. 1-3-3-2-5 2-6-4-3-3-2-5 1-9-2-3 Livre seu táxi através do portal meia dúzia. Sim, livre o táxi através do meia dúzia. Eu sou Matheus Lima com Romeu, fora do solo, 528. Alfa Romeo, decola 07, chame o controle Salvador 3035. 7, controle 3035. Alfa Romeo, Lima Alfa Romeo, decola 2528. Alfa Romeo, Lima Alfa Romeo, qual seria a proa direto DC? Proa 317 para inicio, Alfa Romeo. Ok, gente, então, mantendo-se em condições visuais, direto IRC da presente Lima Alfa Romeo, quando possível estimado de pouso. Alfa presente direto IRC, aguarde para estimado de pouso. Correto, subindo para o nível 065, Lima Alfa Romeo. Gente, atenção para 065, Lima Alfa Romeo. Autorizado, Juliette, Alfa até o ponto de espera 28. No ponto de espera, 808-62, quando pronto, ajuste no 015. Até o ponto de espera na minha escuta. Juliette, Alfa, ponto de espera 28, até o ponto de espera na escuta do senhor. 118-6, no ponto de espera. 18-6, da 3454. Comandor, bom dia, é o Papa Tango, Juliette, da Bruno. Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu, controle pro Ciro. Passando 055, passando o TV de falar no momento. 3304, pronto, cópia. Correto. Copia? Prossiga, TAN 3304. TAN 3304, autorizado Brasília, 380, nível via UP Zulu no 7. Decola da 28. Após a decolagem, mantenha a proa até 2.000 pés após curva esquerda na saída gola e transição. Na saída gola e transição ao fito. 5142, eu transpondo o controle 109.35. TAN 3304. Gente, autorizado Brasília, nível 380, com UP Zulu 197. Gole, transição ao fito, decola da pista 28, mantenha a proa até cruzar 2.000 pés e após curva direita, à esquerda. Código transponder 5142, controle de saída 1935, TAN 3304. Protegimento correto, posição 02, reporte quando pronto, TAN 3304. Reportaremos. TAN 3663 para táxi POB 94 4:40, Galeão. Para o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Ajuste no 015, quando pronto, no ponto de espera, 1086, até lá na minha escuta. Juliette Alfa 28, na sua escuta. Que é Juliette, controle. Na escuta. A prosseguir instrumento ou visual? Ou no 05 visual. Gente, Oscar Oscar Juliette, nível 105, modificado aos 12-10. Chame agora o centro Recife, frequência 1264 e alterna 13325. Oscar Oscar Juliette. 1264, alterna 13325. Oscar Juliette. Mil pés após. 2.000 pés, curva esquerda na saída. Goleval, transição Blaze. Goleval, após direto posição Blaze. 5136, eu transpondo o controle 19.35, Gol 1605. Gol 1605, Galeão 360, nível, eu presulo 14.